Segundo fundamento, comunhão com Deus. Vida de comunhão com Deus. Poderia falar um pouco mais dos impedimentos da comunhão com Deus? E tem muitos nesse mundo. O mundanismo, as coisas desse mundo nos impedem de ter essa comunhão. A religiosidade desse mundo nos impede de ter uma comunhão com Deus. A nossa carne, a carne não quer oração. Só é a gente ir para uma reunião de oração que a gente vê como a carne não quer saber de oração. Sabe o que carne quer? Sombra e água fresca. Nossa carne é inimiga da comunhão com Deus. Por isso que a gente tem que sujeitar nossa carne. Por isso que a gente tem que aprender a jejuar, a orar, em submeter a nossa vontade, a nossa carne, à vontade de Deus, para vivermos essa vida de comunhão com Deus. Amém. Glória a Deus.